Conquista, viada do plano, nível 180, decola da 10. curva direita pra gente sair da Arborula, transição elétrica. 5270 transponder, 020-2018, tá sendo contigo. Cumpra a inscrição anterior, caso possível, o controle lá irá liberado. Chama frutáxi. Puxa. Não, chama pro puxa, tá? Caso não quero fazer. один запускал. Thank you. Center West Costa. As trânsito 2223 ali você. Você me escuta, pede autorizado via alfa, pode ficar ingresso nas linhas. Peço autorizado para o ponto de espera da pesquisa zero, via Fátio Indy no ponto de espera, chegou pronto. Ajuste meu 12, no 7 close. Patrão 2, 2, 3, 3, 4, 0, 4, 0, graus, meia, 2, 2. Estamos 2223, decolado 33, estamos contando 1-2-0-2-4. Passaria 2223, transfere, bom dia. Estou 2223, contato na zona da Goiânia, Supervia, Burro, no Salão, no Azevedo. Corona 1-8-0, está com dinheiro interior, seu 2223, está liberado? Tudo uma certeza, passaria 2223. Responde 1208. Próxima 8. Federal 9972. A troca do seu destino pro 220. Alta. Está passando 1 hora, 15 milhas, com deslocamento na festa, fazendo 6 milhas aqui da Fala 2 do 6, é um 2374. O 2223 é para 3 milhas, está para a mesa 180. Salvador, 118-95. Salvador, bom dia, Rio 9642, fui ali, baixar aprovado. Rio 9642, a sua aproximação, eu acho que está livre. Boa noite. 4753, no sala 4-1, Está autorizado o posto de 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 7, 0. posições na Bézio Rio 9642. Autorizar o final do procedimento, deixa para 2 botões, rua 2102, informe o sublegado. Rua 2102, informe o tráfego, estação de 12 horas, 9 milhas, com deslocamento oeste, precisando de nível 060, seguido para 180, a 9172. Azul Costa 981, carro autorizado descida para 3.003, velocíssima 012, retira velocidade para 2.209. Deixamos em equipe agora, frequência 128.35, alternado 125.1. Noção 44, libera a direita via faixa de solha 121.9. Tirão 982 autorizado a linha de colagem. Toma 0.030 grau, 0.59. 3, e você transforma para 0.222. Thank you. 3222, 3 minutos por favor, pressões. Frequência 128.8, alternado 126.0. Dica para 4.290, soma 3. Salvador. 3 final de ilha, essas 3, essa para 2 e 6, posição 0 no 3, informe estabilizado. полный офис холдер. Все как лист. Nós ficamos no helicóptero mantendo o tempo feito próximo à Indra, que nós vamos conseguir nossa aproximação. Já usaram médicos? se vai retirar um 06, tá, sabe? Sente, valeu, velho. Queen, está no autorizado o voo de pistão na casa. Evento 050, melhor garota. Só se aprovou autorizado o voo para essa data. Índia nos fala, zona 2, localizado no FF, e aqui está a resposta de verão do Sina, Palmeira. Fazão 06, decolagem aqui sério do ático do Graia, direção era 060, grau 08, nós com proa, tu reparte para o sol. Mais 06, eu falo 013, é mais 37 de comunicação. Você colocou sobre o número do Barrador? Eu tô matando o local e ficou para prosseguir mais para o final do 07, só no controle de protocolo. Acho que você está livre, não me acorde. 3, 1, 2, bom dia, a bomba de ônibus para nível 0,54. Salvador, 1208. Fazer o 06 na escuta? Na escuta. Fazer o 06, da presente, com controle, 1208. 1208, obrigado.